Vamos mudar viva nossa pátria com amor e com coragem, com o poder do soberano, a nossa mãe vai nos guiando. Vamos mudar viva nossa pátria com amor e com coragem, com o poder do soberano, a nossa mãe vai nos guiando. Vamos todos ser de forças, as forças do Redentor, que a nossa mãe nos alimentou, que há muito tempo nos iluminou. Vamos todos ser de forças, as forças do Redentor, que a nossa mãe nos alimentou, que há muito tempo nos iluminou. Vamos todos, meus irmãos, dar valor à nossa sessão, que o nosso mestre tem gosto, te chamamos, meus irmãos. Vamos todos, meus irmãos, dar valor à nossa sessão, que o nosso mestre tem gosto, te chama, meus irmãos. Siga em frente, não se arrependa, não tema este golpe, que para nós tem maravilha, e de Deus a santa glória. Siga em frente, não se arrependa, não tema este golpe, que para nós tem maravilha, e de Deus a santa glória. O nosso mestre nos dá força até um dia final, que a nossa mãe está nos esperando no reino divinal. O nosso mestre nos dá força até um dia final, que a nossa mãe está nos esperando no reino divinal. Ó, meu Pai, que maravilha, fui aonde eu não conhecia. Ó, que tanta primosia da sempre Virgem Maria. Ó, meu Pai, que maravilha, fui aonde eu não conhecia. Ó, que tanta primosia da sempre Virgem Maria. Ao meu mestre eu entrego as estrelas que eu recebi, para vós passar um visto que eu não sei se mereci. Ao meu mestre eu entrego as estrelas que eu recebi, para vós passar um visto que eu não sei se mereci.